en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. O prazer está aqui. Ah, comme vous avez pu le constater ce matin, petit problème technique. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ce matin dans Les Voix du Portugal sur Open FM. Bonjour, bonjour. Donc, nous disions que vous pouvez nous appeler au 05 55 56 21 44. Oui, on l'a dit, mais personne ne nous a écouté. Voilà. Ou au 00 3 3 5 55 56 21 44. Vous pouvez aussi nous écouter sur le www.radioopenfm.fr ou sur le 97.9. Nous vous attendons pour vos petites dédicaces ou nous parler un petit bonjour, tout simplement. Alors aujourd'hui, voilà, je me disais, pourquoi pas. Si quelqu'un passait dans les coins du studio, voilà, la porte est grande ouverte. S'il y a des croissants, c'est pas grave, on les prend. Par contre, nous offrons aussi le café, ça peut se faire. Et pourquoi pas un ou deux autocollants de la De l'émission Les Voix du Portugal. Voilà. Tout simplement. Allez, on part en musique. Attends. Oui, j'attends. Oui, parce que tu sais qu'on a une petite annonce à faire pour le 23 novembre. Ah oui, du côté de l'amicale franco-portugaise. Tout à fait. Avec, ils organisent un bal à leur salle, 3 avenue de la Révolution, à partir de 22h30 avec Bruno Pereira. Et voilà, tout est fait, tout est dit. L'entrée est à 5€ avec une boisson. Et oui, à manger et à boire, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, c'est pour qui veut. Voilà, voilà, voilà. Allez, bonne émission à vous tous, à vous tout le temps. On part en musique tout de suite. Carta minha para um anjo lá no céu. Ela partiu e não voltou, e a morar lá ficou, de voltar se esqueceu. Em junho de 2006 choravam os sinos fiéis na igreja da freguesia. Era dia 21, amor de mãe, há só um, e para sempre partia. Sua voz se calou e seus olhos fechou para sempre nesse dia. Andorinha, diz aquela santa minha que a saudade dói no peito. Sem ela eu não sei viver, dói demais não a poder ter, só o amor dela é perfeito. Em junho de 2006 choravam os sinos fiéis na igreja da freguesia. Era dia 21, amor de mãe, há só um, e para sempre partia. Para sempre nesse dia. Veio o dia 22, sepultaram-na depois, cobriram com terra fria. Sua voz se calou e seus olhos fechou para sempre nesta vida. Para ver se chega ao coração. Beijinhos, beijinhos.

Tu apaixonada e eu sem amor. Hoje só me restam estas minhas lágrimas. De olhos molhados aceito o meu erro. Petite nouveauté à l'antenne ce matin. Elvio Santiago. Sei que dói demais do que hoje peço. E as minhas falhas assumo, não nego. Mas aceita apenas este meu pedido. Não penses mal de mim quando eu sair porta fora. Não penses mal de mim quando a chorar disser que vou. Não penses mal de mim quando me encontrares com alguém e refizer a minha vida. Por favor, não penses mal de mim ao dizer-te que vou embora. Não penses mal de mim quando a chorar disser adeus. Não penses mal de mim quando me encontrares com alguém e refizer a minha vida. Por favor, não penses mal de mim. Sinto a tua dor no último abraço. Coração aflito sinto no meu peito. Sei que esse teu choro é desespero. Les voix du Portugal, en direct, de 9h à midi, sur Radio Open FM. Até hoje estou sem explicação. Deixaste-me assim, sem poder viver. Deixaste-me perdido nesta solidão. Por momentos fiquei sem chão, sem saber se queria seguir ou parar. Magoaste demais o meu coração, mas por ti acabou, já parei de chorar. Foste embora sem nada a dizer. Até hoje estou sem explicação. Deixaste-me assim sem poder viver. Deixaste-me perdido nesta solidão. E agora andas perdida no tempo. Nem sabes por onde nem que fazer. Procuras o motivo e o sentimento, mas não sabes como foste perder. Bem feito, agora és tu quem chora. Agora és tu quem sente falta de mim. Pois sou eu quem te estou dando fora. O amor que te dei não era para ser assim. Sofre por teres perdido este grande amor. Pois foste leviana e tão pouco nobre. Talvez tenhas encontrado o melhor. Bem feito. Agora és tu quem chora. Agora és tu quem... quem sente falta de mim. Bem feito, agora és tu quem chora. Agora és tu quem sente falta de mim. Pois sou eu quem te estou dando fora. O amor que te dei não era para ser assim. Bem feito, agora és tu quem sofre. Maria Lourdes é uma crioula, só quer dançar. Gosta da noite e boa gente para passear. Bonito carro, homem gigante para mostrar. Que para ela a vida rola. É só gozar. Ela adora uma praia. Vais ver a perna de mini saia. Eu gosto dela, essa boneca me faz sonhar. Está procurando o grande amor, quer se casar. Nada existe igual a ela, isso é normal. Ela é bonita, bastante grande. É sensual. Sempre adora a discoteca. Ela é mesmo levada da breca. Ela adora uma praia. Vais ver a perna de mini saia. Que sou o Joaquim. Quero-te voltar a ter.

E minha mulher vai ajudar. Mas é a empregada que fará o seu lugar. Minha mulher está cansada. Para seu lugar eu contratei uma empregada. Minha mulher, deixa-me à toa. Diz que já não trabalha porque agora é patroa. Minha mulher está cansada. Para seu lugar eu contratei uma empregada. Minha mulher vai ajudar. Mas é a empregada que fará o seu lugar. Mas é a empregada que fará o seu lugar. Tenho lá na minha casa uma gata de estimação. Tenho lá na minha casa uma gata de estimação. Mas saiu-me tão golosa a gatinha de um cabrão. Mas saiu-me tão golosa a gatinha de um cabrão. Olha a maganada gata que foi à salgadeira. de briga, ele bate e faz sofrer. Se a saudade aperta, ele bate mais sofrer. Se estou longe, ele bate por você. Eu tenho um coração dentro do peito que faz tudo, tudo. Eu tenho um coração dentro do peito. Que pena que tenha só. Là, je l'envoie à tous ceux qui sont sur le marché de Panazol en train de nous écouter. Allez, bonne journée à vous. Pareces frango da guia. Shibidon, shibidon, uaua. Shibidon, shibidon, uaua. Shibidon, shibidon, uaua. Shibidon, shibidon, uaua. Shibidon, shibidon, uaua. Shibidon, shibidon, uaua. Shibidon, shibidon, uaua. Shibidon, shibidon, uaua. Foste carro novo, hoje és carro velho. Com bidon furado e a chaparia remendada. Foste carro novo, hoje és carro velho. Com bidon furado e a chaparia remendada. Já não tens gasosa, com bidon vazio. Acabou-se a moda, a

coração na praia de Copacabana, bebendo água de coco junto à menina de campo. No rosto um sorriso que encanta, e assim o carnaval avança, de coração junto com a alma, em ritmo de amor e de samba. E lá vai a menina de campo, de cor de samba e da aquarela. Lá vai a menina de campo já, e me leva nos braços dela. Lá vai a menina de campo, de cor de samba e da aquarela. Lá vai a menina de campo já, e me leva nos braços dela. Ai, ai. Corri por esse mundo fora, sei o que vou fazer agora. Levar seu coração comigo, ai, da sua casa para fora. Seus olhos são lindos, eu sei, foi por ela que me apaixonei. Sua alma é pura e sincera, ela é linda e eu gosto dela. E lá vai a menina de campos, de cor de samba e da aquarela. Carlos Riva. Lá vai a menina de campos, ai, me leva nos braços dela. Lá vai a menina de campos, de cor de samba e da aquarela. Lá vai a menina de campos, ai, me leva nos braços dela, ai, ai. Corri por esse mundo fora, e sei o que vou fazer agora. Levar seu coração comigo, ai, da sua casa para fora. Seus olhos são lindos, eu sei, foi por ela que me apaixonei. Sua alma é pura e sincera, ela é linda e eu gosto dela. E lá vai a menina de campos, de cor de samba e da aquarela. Lá vai a menina de campos, ai, me leva nos braços dela. Lá vai a menina de campos, de cor de samba e da aquarela. Lá vai a menina de campo já, e me leva nos braços dela, ai, ai. Lá vai a menina de campos, de cor de samba e da aquarela. Lá vai a menina de campo já, e me leva nos braços dela. Lá vai a menina de campos, de cor de samba e da aquarela. Lá vai a menina de campo já, e me leva nos braços dela, ai, ai. Ai, ai. Les voix du Portugal, en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Radio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. 10h06 sur les ondes de Open FM. Et oui, et vous pouvez toujours nous appeler au 05 55 56 21 44 pour vos dédicaces, ou sur notre page Facebook, bien sûr, ou sur le chat de la radio, il n'y a pas de souci. On se fera un plaisir de vous les passer. Quoi dire de plus ? Ben, il fait beau. Que l'amicale franco-portugaise organise un bal le 23 novembre dans leur salle 3 Avenue de la Révolution à partir de 22h30 avec le chanteur Bruno Pereira. Il y aura à boire à manger, l'entrée est de 5€ avec une boisson, et puis c'est un moment de convivialité à ne pas rater. C'est ça, oui. Donc Maya, est-ce que tu nous as préparé quelque chose? Tu veux pas le dire en portugais? Est-ce que tu nous as préparé quelque chose pour... Non, pas aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps aujourd'hui? Non. D'accord. Ben, ça sera pour la prochaine fois. Donc, c'est ça. Voilà. Je suis désolée, j'ai été débordée cette semaine. Ben oui. C'est pas facile tous les jours. Hein. Voilà. Eh non. Alors, tu nous l'annonces en portugais, le bal? Le bal d'amical franco-portugaise organise... Non, amical... Arrête de rigoler. Amical franco-portugaise organise un bal... Com quem? Bruno Pereira. Com Bruno Pereira. Dia 23 de novembro. No dia 23 de novembro, na sala da Amical Franco-Portuguesa, no 3, Avenida, Avenida da Revolução. Da Revolução. A partir das 22 horas e 30 minutos. 5 euros a entrada, com bebida. E comida, mas isso eu precisava pagar mais, não é? Pois. Pronto, temos assim, já vamos outra vez a música. Olha, um fadinho. Fadinho. Olha. É para os nossos antigos. Olha, fadinho. Quem eu gosto, nem as paredes. junto. E se você como eu sou, esta voz tão dolorida é culpa de todos vós, poetas da minha vida. É loucura o isso dizer, mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se você canta mais uma noite de amor. No outro do côté de estúdio de agora sei que Open FM. O amor já terminou, mas o meu sonho de voltar não acabou. Não entendi porque te foste sem dizer. Entre nós dois havia tanto para viver. Eu te procuro como louco. E vai para os lados do Porto, para a Fátima. Que eu sinto dói demais. A noite chega e eu choro, triste no meu quarto. Sofro assim por tanto te querer. Mais uma noite de amor, eu quero por favor. A Deus peço e digo. Sentir o teu calor, me perder só contigo. Mais uma noite de amor, recordar teu sabor e contigo ficar. O meu coração vive na ilusão de novo te amar. O tempo passa, mas o desejo ficou. Sei que te lembras de quem tanto te amou. Deus peço e digo. Mais uma noite de amor, sentir o teu calor, me perder só contigo. Mais uma noite de amor, recordar teu sabor e contigo ficar. O meu coração vive na ilusão de novo te amar. eu quero, por favor, a Deus peço e digo. Mais uma noite de amor, sentir o teu calor, me perder só contigo. Mais uma noite de amor, recordar teu sabor e contigo ficar. O meu coração vive na ilusão de novo te amar. Mais uma noite de amor, eu quero, por favor, a Deus peço e digo. Mais uma noite de amor, sentir o teu calor, me perder só contigo. Mais uma noite de amor, recordar desse amor e contigo ficar. O meu coração vive na ilusão de novo te amar. O meu coração vive na ilusão de novo te amar. Petite dédicace de la part de Michael 51 pour tous les auditeurs et pour lui-même et pour l'équipe. C'est Mike Degaite y el soquel mulher casada. Oui, c'est ça, hein. C'est ça, c'est tout ça. Tout à fait. E deu-lhe a entender, direi em frente. só quer é mulher casada. Ele só quer é mulher casada. Sabem porquê? Sabem porquê? Sabem porquê? Porque fica calada. Ele só quer é mulher casada. Ele só quer é mulher casada. Sabem porquê? Sabem porquê? Sabem porquê? Porque fica calada. Les voix du Portugal, en direct, de 9h à midi, sur Radio Open FM. A gente vai dançar. Les voix du Portugal. Vou tocar um zumba-zumba, sei que toda a gente gosta. Todos gostam de dançar um zumba do Nelson Costa. Toco sempre um zumba-zumba em festas e em reais. Quando o zumba-zumba acaba, toda a gente pede mais. Só querem zumba-zumba, eu como-lhe quanto posso. Elas dizem baixinho, este zumba-zumba é nosso. Só querem zumba-zumba, eu como-lhe quanto posso. Elas dizem baixinho, este zumba-zumba é nosso. Quando toco zumba-zumba, toda a gente vai dançar. Dança velho, dança novo, toda a noite sem parar. Até o padre da terra que já está a ficar velhote. Quando ouvo zumba-zumba, tira logo o seu capote. Só querem zumba-zumba, eu como-lhe quanto posso. Elas dizem baixinho, este zumba-zumba é nosso. Só querem zumba-zumba, eu como-lhe quanto posso. Elas dizem baixinho, este zumba-zumba é nosso. Quando zumba-zumba acaba, toda a gente se entristece. Pedem para tocar mais uma para que tudo recomece. Eu pego a minha gaita e toco mais um bocado. Quando zumba zumba acaba, fica tudo consolado. Só querem zumba zumba, eu como-lhe quanto posso. Elas dizem baixinho, este zumba zumba é nosso. Só querem zumba zumba, eu como-lhe quanto posso. Elas dizem baixinho, este zumba zumba é nosso. Cris, chega aí, Cris. Eu? Mas... fazer um som aqui com a gente? Ah, agora vai, pronto. Obrigado, obrigado. Isto está vazio mesmo. Aí, vamos, valeu. Lá. Da Fátima, que está no Porto, para a equipa que ela, e para esta emissora que ela adora. A equipa é nós. E para os ouvintes. Está a ser noção. A equipa é nós. Obrigadinha, Fátima. E ela escolheu a canção da Gata e eu escolhi Emoções. Emoções. Olhando para você e as mesmas emoções sentindo, são tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Senti partindo e às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Já vividas, são momentos que eu não esqueci, detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui,

Ai, coisa linda! Tempo, assim não vai dar e eu

pega, pega, beija, beija, pega, pega, você me deseja. Pega, pega, beija, beija, eu fico louco e você me deseja. Pega, pega, beija, beija, até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija, o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija, até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija, o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija, até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija, o céu da minha boca. Pega, pega, beija, beija, até ficar bem louca. Pega, pega, beija, beija, o céu da minha boca. Chegando na balada, curtindo o som envolvente. Cintura bem molinha, essa pegada que me quente. Se ligue meu DJ, toca esse som aí. As minis são doidinhas pra descer e subir. E eu tô chegando na balada, curtindo o som envolvente. Cintura bem molinha, essa pegada que atende. Se ligue meu DJ, toca esse som aí. As minis são doidinhas pra descer e subir. A rocha, a rocha. A rocha que ela gosta. Dedinho na boquinha faz a rocha. A rocha, a rocha, a rocha. A rocha que ela gosta. Barriga de tanquinho. A rocha, a rocha, a rocha. A rocha, a rocha que ela gosta. Dedinho na boquinha faz a rocha. A rocha, a rocha, a rocha. A rocha que ela gosta. Barriga de to vezes em dizer que te conheço. Teu sorriso é meu beijo. Sempre digo que te amo. É amor dentro de mim. Eu não sabia ser. Encontrar, já estou a atravessar o mar. Eu não vou ficar sem nunca mais poder sonhar. Vou para te encontrar, já estou a atravessar o mar. Eu não vou ficar. Sur les ondes d'Open FM, les voix du Portugal. Et on vous signale toujours que vous allez avoir un petit bal du côté de l'Amicale Franco-Portugaise le 23, samedi 23. Hein, c'est ça. É isso, dia 23. Um baile na Amicale Franco-Portuguesa, 3 Avenida da Revolução, com Bruno Pereira. 5 euros l'entrée. 5 euros a entrada com bebida. Allez, vamos. No, cavalinho. Vai, vai, vai, vai. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Ela virou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. E eu vou dizendo assim. Vai, vai, vai, vai no cavalinho. Vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai. Na pegada do galope, potoque, potoque, potoque, potoque. Vem cavalgar, vem. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim. Vai, vai, vai, vai. Vai no cavalinho, vai, vai. No potoque, potoque, potoque, potoque. Olha, segura a gatinha, não sai do galope. Potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha, não sai. Dá palmadinha não, dá palmadinha não, dá palmadinha. Vem na palma, sou. Dá palmadinha não, dá palmadinha não, dá palmadinha. Vem na palma, sou eu. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai no cavalinho, vai, vai, vai, vai. De mim. Ela pirou de vez. Tá pensando.

pensava que jamais ia me apaixonar. Você surgiu na minha frente pra me envenenar. O cobra cascavel, aranha venenosa. Do seu beijo quero antídoto pra me curar. Tem um jeito de bichinho, sim, de pelúcia. Quando quer você me usa pra me provocar. Eu me entrego feito bobo, caio na sua teia. Fico preso envenenado pra você me usar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me passa de capacho, vem me dominar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me faz gato sapato pra depois vazar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me passa de capacho, vem me dominar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me faz gato sapato pra depois vazar. No chão, assim com Ed e Bruno, simbora! Eu pensava que jamais ia me apaixonar. Você surgiu na minha frente pra me envenenar. Cobra cascavel, aranha venenosa. Do seu beijo quero antídoto pra me curar. Tem um jeito de bichinho, cinho de pelúcia. Quando quer você me usa pra me provocar. Eu me entrego feito bobo, caio na sua teia. Fico preso envenenado pra você me usar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me faz de capaz, vem me dominar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me faz gato sapato pra depois azar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me faz de capaz, vem me dominar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me faz gato sapato pra depois azar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me faz de capaz, vem me dominar. Me pega, me usa, me joga pro lado. Me faz gato sapato pra depois azar. Et maintenant, une petite dédicace à nouveau de Bernadette pour son plaisir. C'est Chris Ribeiro e Mac de Gaita, Heróis do Minho. Tudo melhor, Fruca. Está tudo bem, obrigado. Então vem muito de viagem, quero uma pinguinha. Oh, olha, você não muda, é sempre o mesmo. Uma pinguinha, uma pinguinha. Então, só uma pinga, só uma pinga. Uma pinguinha. Ei, vá lá, anota. Ah, nossa. Já fomos heróis demais, já fomos heróis do mar. Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada. Navegamos pelo mundo. Através dos olhos de uma nação, tendo o barco que nos leva até o vosso coração. Nação valente, imortal, levantei hoje de novo o esplendor de Portugal. As armas, com cravos na mão. As armas, nossa arma é esta canção. Navegamos pelo mundo, navegamos pelo mundo. Com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Representamos aqui

cara bonita e aquele corpo divino, tu nunca esquecerás. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar. Aí, é mais fulano, vamos bailar, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e esperança de um dia voltar para me abraçar. Barante, diapasão. E essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo, não encontro outra igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, é saudade e esperança de um dia voltar para te abraçar. Neilo Pereira. Se procuras mulher bem charmosa, porém na portuguesa, comigo que eu vou te ensinar. As morenas que há neste mundo, as melhores estão em Portugal. As latinas são calientes, as suecas lindas de um petit quart d'heure. Mas as nossas são bem profiter. Diferentes, têm tudo o que um homem quer. A nossa morena é o melhor que há. Portuguesa linda, eu quero te amar. A nossa morena é o melhor que há. Portuguesa linda, Vermelho. Uma mulherzinha. Abado Bujão. Pá, mas tens combinado comigo irmos à praça comprar meu vestido novo? Mas é hoje, eu quero ir hoje. Tu que ias comigo à praia? Eu vou à praia primeiro. Mas tu sabes perfeitamente que eu preciso do meu vestido novo para a minha festa. Que a gente vai fazer Abanobjon, não dá para te explicar, só mesmo se acontecer Abanobjon, Abanobjon. Sai do Face, mulherzinha, e medo do lado, põe o dedo na boquinha Abanobjon, Abanobjon, com o dedo na boquinha. Não fala muito, já sou da tua família. Quero que a tua avó me chame de netinho. Quero que a tua mãe me chame de filhinho. Quero que a tua tia me chame de sobrinho. Ai, vou ser genro do teu pai, ser pai do teu filhinho. Com esse teu batom já estás uma mulherzinha. Abana, João, e põe o dedo na boquinha. Abana, Abana, põe o dedo na boquinha. Que a gente vai fazer Abanobjon, Abanobjon. Não dá para te explicar, só mesmo se acontecer Abanobjon, Abanobjon. Sai do Face, mulherzinha, e medo do lado, põe o dedo na boquinha Abanobjon, Abanobjon, com o dedo na boquinha. Não fala muito, já solta a tua família. Quero que a tua avó chama de netinho, quero que a tua mãe me chame de filhinho, quero que a tua tia me chame de sobrinho. Ai, vou ser genro do teu pai, ser pai do teu filhinho. Com esse teu batom já estás uma mulherzinha. Abanobjon, e põe o dedo na boquinha. Eu já fui de grande, também fui de uma pequena. Eu já fui de